vocês... Oi? Vou começar quando vocês comerem. Quando a gente parar de comer? Por quê? Mas é bom que tem esse tipo? Não, só pra levar o leão.